do que se vê, do que se imagina. Passando por estilos, fazendo releituras na cadência do rap, polinizando a cultura. Influências musicais, passado, presente, raízes. No hip hop podemos mais. Referências diversas, funk, rap, soul, macumba, samba, tambor, jazz, rock and roll. Rolando pergaminho, eternizando a cultura. Juventude ativa, vivendo a arte das ruas. Unificando estilos, vivência de andarilhos. As techniques nos guiam, o flow não foge dos trilhos. Fortaleza de indivíduos, coletivo crescente. Rimando poesias, MCs ascendentes. Diversidade é o nome, nos punhos o microfone. A cor te convida a um brinde, se emocione. Na cadência dos acordes que nascem das ruas, os artistas criam vida com brilho da lua. Revivemos outros tempos de nossa cidade, avançamos relembrando velhas amizades. Nunca retrocederemos na nossa postura. Hip hop é a essência que se mantém pura. Seguiremos companheira seja onde for, embaladas pelo toque, toque do tambor. A mensagem se propaga com maestria. MCs trazem a fragrância da poesia. A rua que liberta as agonias do dia, traz acalento e a leveza pras correrias. A seiva com alimentos são claves e as rimas. Referências blacks continuam vivas. Herdamos uma história marcada por resistência. Bambas e James Brown somos nós, a persistência. Cantar é essência, manter viva a música black. Pensar, agir, fluir, amar como amo um black brother. A força da diáspora, a missão a ser cumprida. Dos jardins musicais floresce as nossas rimas. Música pra dançar, tirar os pés do chão. Recriando a dança, harmonizando o compasso. Dando alma e movimento, fortalecendo os laços. A musicalidade.